começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E essa semana, nosso convidado é o 220 Volts, que está lançando seu álbum Overcharged pela Phantasm Records. E para começar o programa, vocês ficam com um novo set meu.

We'll be right back. Supernatural. Sound in the air.